Salvador, boa noite, Tan 3178, passando marcador externo. Pista Cancela, baixado e checado. 3178, 9000 pés, reporte ao stand. Tá passando 12.500, descendo com 2.500, Rui Duna. Passageiro 2224, passa 15.400, qual é a razão de descida? Vamos manter entre 1.000 e 1.500, com 249. Silêncio, anotei. Pista 10, 180 graus, 08 nós, pista molhada. 178, sempre depósito, estava zero. Corona 59, Bonnet 29, Salvador, departure 119, small 8. Salvador, departure control 119.8, thank you sir, have a good night. 2000. Salvador, departure control, azul 4959. Azul 4959 Control, Radio Cam 6 Pacific clear. Roger, 4959. Zona 78 no solo aos 30, 121 no 9 à direita, confirma a pista escorregadia? Não senhor, não está escorregadia não. Entendi. Obrigado, aqui no 219, boa noite. Boa noite. Salvador, uma boa noite, Tran 3305, ponto espera da 10, pronto. 3305, boa noite, autorizado a minha ida, colapso da 10, 180 graus, 079. Nativo, então está autorizado a alinhar ida e colapso da pista 10, Tran 3305. Retoração pelo sequenciamento, número 4 para pouso, curve à esquerda, voe da proa 070. Se perder contato rádio com esse controle, voe para a cimbra magnética 170. Estabilizou o voo, 968. O número 8 em aproximação para pouso, chega 3, torre 1, 9895. 1895, obrigado. Boa. Período 2224, qual é a velocidade? Ainda 245 agora. Eu preciso de 180 a mais a partir de agora, desça para 3.000. Descendo para 3.000, reduzindo para a mínima limpa. Voltará. O Oceano 6212 ao número 2. Vamos manter a velocidade para o sequenciamento de descida para 2000. Passadinho do 2224, solicitei redução para ingressar como número 3. O Eco Zulu Novembro, baixa performance, é o número 4. Eu agradeço. Afirmativo, senhor. Está com 340, 1450, que é abaixo de 5000, senão eu vou ajoelhar no milho. Oceano 6212, nossos agradecimentos. Setor 224, aeronave que o antecede para pouso, está à sua direita, afastado 4 milhas e meia, passa 5 mil para 2 mil pés, a aeronave da Avianca Oceania. Logo, curve à esquerda, vou ir na proa 020, limitado pelo localizador, vou destabilizar essa proa, vai continuar descendo para 2 mil pés, o passarinho do 224. Afirmativo, então ocupando pela esquerda, sente o tráfego, 020 é a proa, quando nesta proa, desce para 2 mil pés, está dando 005. 2224 da passaria. Positivo. A aeronave da Avianca está passando 4.900. Ele deu uma reduzida na razão de descida para capar a velocidade. Afinal, estamos monitorando aqui no sequer. Por isso que eu abri o passaria da esquerda para ele continuar descendo com a velocidade reduzida. Castro 119.8 por voo. Obrigado, até mais. Salvador, San 3305, decolando. 3305, puxou o controle de Salvador, contato radar estabelecido, após 2000, voe já no Suba, sem restrições. Poderia repetir, por favor, não consigo confiar. Posso sim, estou em contato radar, San 3305. 3600, este é o controle de Salvador, autorizado a chegar na mar e desça para 5000, ajuste ao 015. A princípio, número 5, chegar na mar. Positivo, o controle está ciente. Passaria do 2224, curva à direita, vem na proa 090 para o localizador. Passaria do 2224. Afirmativo, direito 090 para o LOC, 2224 passado. Vamos à curva à direita, vai na proa 200, limitado pelo localizador, estabilizar na proa, descer para 2 mil pés. Pista livre, 170 graus, 629, decolagem autorizada. Decolagem autorizada, Rua 2774. Localizador Oxan, linha 212. Senhor 612, muito grato, reduza para aproximação, cheque pré-pouso, torre 1-1895. 2195, bom final de semana. Corre, boa noite, Oxa 62. Xané 6212, boa noite, reporte avistando, estimado 1500 pés, com vento de 170 por 612. É, te abordaremos, Oxa. Após ingressar no localizador. Ah, negativo. Gente, a proa, quando estabilizar, é para descer para 2010, já do Ronaldo. Salvador, muito boa noite, central 9973, ponte 010, pronto. Integral, mantenha a ponte espera, agora estou em mantém, central. 2774-38-1198, bom. 198, boa noite, 2774. Controle, Salvador, muito boa noite, azul 2774. Azul 2774 é o controle, está em contato com a Roberto, siga como autorizado. Sente, azul 2774. Alvinha 2, Sano 2, avisou, embaixador. Temos autorizado, pistão 0, 170 graus, 079, pista molhada, 6212. É 2 e 2, só confirmar o vento? 170 graus, 079. Confiado, obrigado. Até amanhã, senhor. 3-0. Bom, Salvador, boa noite. Esse é o passageiro 2224, está estabilizado na final. Acelerando o reporte, avistando, estimado 1.200 pés. Gente. Federal Lima, tem após o tráfego na curta. Após o tráfego na curta, vai nele, Matheus. Federal 9973. Agora 8 milhas para passagem sobre o marcador externo. Estabilizou no localizador? Estabilizado. Ok. O senhor formou o certo para transporte de inferno? Assim, o senhor. Seguinte. Pronto, 3305, chame Recife 12685. Dois para 2.000 pés, qual a velocidade? Ah, está mantendo 250. Sim, está autorizado em ILS como número 3. Tem mais que eu poderia voar 12? Está autorizado, porém com 230 nós. Mas eu vou a 230 nós dentro dos meus pés, está 3600. Checos 190, minha aproximação, cheque o trem, chame torre, 11895. 11895, vai tudo no nosso, graças por aí. Boa. Salvador, boa noite, está passando o Ecos 190. Tudo novembro, boa noite, reporte avistando, 1.200 pés da estrada. Reporte avistando o Ecos 190. Feito do gol, mantenha a ponte espera, agora as instruções. Passarei do avistado, vento 170 graus, 079, pista no zero livre, autorizado pouso. Gente, livre pouso, passarei do 2224. Deixa uma olhada aí. Gente, avistou 800 pés. Negativo. no controle em 119.8 aos 4.3. 9.8, sideral 9.9.7.3. Controle, boa noite, sideral 9.9.7.3. Sideral 9.9.7.3 ao controle. Está em contato radar, curva à direita e voe Leda, suba sem restrições, após Leda máxima. Direita para o de Leda sem restrições, após Leda morte, voe sideral 9.9.7.3. Solos 44, direita 1219. 219, obrigado, boa 2284. Salvador, Cruz 190 visual. Cruz 190 é livre, pouso pista 10, pista molhada, 190 graus, 629. Autorizando pouso pista 1 no 0, Cruz 190. Weather service terminated, contact Ilias 1201. Após o tráfego na curta, linha e manter. Linha e manter, após o tráfego na curta, agora lá, 32. Boa noite, Rio 5974, próximo ponto de espera no zero, tá pronto. Gente do Rio, após o gol iniciar a corrida, é autorizado a Lima. Após o gol iniciar, a Lima tem 1 a 0, Rio 5974. Vemba é 47, direito no 219. Volta livre 9932 200 graus 079. Lima decolagem da 10 com 9932. Azul 407 ao controle, desça para 5.000, ajuste no 095, chegada a marca. 5.000, desça para 5.000, chegada a marca. Azul 00, interceptor, localizador? Afirmo, estabilizado. Check 3, chega 2, 1895. 18.900, trem para baixo. Boa noite, 3600, passando Simbra, baixou e travou. 3600, continua a aproximação, último tráfego avistou 900 pés. Guarde autorização de pouso, pista livre. Guarde autorização de pouso na 3600. 1932 aos 49-119-8, bom. 9-8, boa noite. Boa, 9-9-3-2. 9932 é o controle Salvador, está em contato, Rolando, bastante inspeção. 7. Vocês vão voar direto para Caju? Negativo. Bom, obrigado. Pouso autorizado, pista 10, 170 graus, 089, pista molhada. Pouso 10, 3600, deixou a 700 pés. Afirmativo. Azul 2, 774. Azul 2, 774, controle. Após Coral Raíra. Após Coral Voa Raíra, 2774. Controle Salvador Luante, Rio 5974. Decolou na sua escuta. Rio 5974 é o controle. Contato radar após 2000, curva à direita, voa Leda e após Leda, Mativa. Sim, após 2000, Leda e após Mativa, Rio 5974. Voo 9932, este é o controle Salvador. Mais escuta. Caso tenha condições, está autorizado voar para o Romeu Fox 018. Máximo, Romeu Fox 018, obrigado. Azul 4107. A torre me informa que está chovendo. E a visibilidade em torno de 4 mil metros e 700 pés de terra. frio, chamou a torre. Tive que usar o Echo 1090 e estacionar a frequência livre. Ali se tem condições de voar direto pro base. Afirmativo. Tá autorizado. Direto pro base, 5974. Voo no 134, autorizado a minha ida com a pista 10, 160 graus, 62 metros. Além da escola 10, voo no 134. 2774, Salvador. Eu vou encerrar o serviço radar, chame Leão 1201. Voo 9932, está passando o nível de voo 175 para 410, voando Romeo Fox 08, subindo sem restrições. Chame Recife, frequência, 12685, câmbio. Jornal de tempo, boa noite. Boa. Seu 07, DC sem restrições para 2000, está autorizando ILS. Fly direct to Boston, descending until 5,000, with the altimeter 1015. Radar contact. Distance to Boston now is 65 miles. Over. Fly direct to Boston, section, descending to 2,000 feet. Sorry, 5,000 with the altimeter 1015 is flight to Boffy, Boff arrival. Thank you, 1-1-3-4 decolou 5-7 e 1-1-9 decima 8. 19-8, voo 1-1-3-4. Salvador, voo 1-1-3-4 decolado na PUCA. Voo 1-1-3-3-4, controle. Passar para o radar, prossiga como autorizado. Está seguindo, para 3, se quiser. Esse é o controle Salvador. Ajuste na 015, desça para 5.000 e voe direto Duna para o ILS. A última informação da torre, há 5 minutos atrás no máximo, chuva, 700 pés, visibilidade 4.000 metros. Canta. Agora acionamento 224. Tá pronto. Chené 6224, autorizado a linha decolar pista 10, 1.60 graus, 6.20. Autorizado a linha decolar pista 6.224. Coloque azul 4.07. 240.07, na final, cheque o trem, torre 1.895. 1.895, 4.07, obrigado. Torre Salvador, uma boa noite, azul 4.107, está estabilizado no X-Ray 108 milhas. Azul 4.107, boa noite, continua a aproximação à pista 10, reporte avistando, informa chuva moderada e estimada de 700 pés. Sim, a gente continua a aproximação, vai formar vista no 4.07. Number 3 for landing, say your speed. Acho que até o quilo, say your speed. Valeu. 1134, chame Recife, 12685. 1305, 1134. Sim, sim. Desça para 2.000 pés, oceano 6258. 2.000 6258. Faltando no oceano 6252, quanto controle, está em contato radar. Saída Conde a partir de agora. Vai apresentar a saída Conde então, 6224. Autorizando 52, número 4 para pouso, desça para 5.000, a chegada em Amari na velocidade 250 nós. Ajuste no 05. Autorizando 52, desça para 5.000 pés. Corrido, 5.000 pés, a cidade no 05. Patrulho 07 avistado, 170 graus Medusa, pista molhada, pouso autorizado. Lugo pouso na 10 azul, 4107. Oceano 6224, cumprindo a saída Conde, tráfego 12 horas, 18 milhas, passando 10.000 pés, rumo sudoeste de Cito. 7224. 7624. 4107. Do Oceano 6224, está superando o tráfego informado, está à esquerda, 12 milhas afastado. 6224. Oceano 6258, estou autorizado a aproximação em LS. Autoridade LS 6258. 4, nível 150, por exemplo. Ele sube, mantém 150. 150, 6224. Controle 6224 novamente, 5-3-3, qual é a possibilidade de vamos na proa do Alfa Romeo 363? Ok, o senhor 6224 negativo, o senhor vai sair da terminal Salvador no nível 150 via Conde devido ao tráfego. Tudo Azul 2713, mantendo 1 a 0, de informação alfa. Azul 2713, aciona a identificação e voe bomba para chegar da bomba. Voa bomba, chegada bomba, Azul 2713. Senhor Salvador, autoriza o Azul 2713, efetuar chegada IPIT. Chegada o quê? Que gostaria, mas como a gente está operando na pista 10, aí não tem condições não, viu, Azul 2713, só tem que vir para a pista 10 mesmo, pegar um vento cruzado pela direita. Se fosse o 28, só ia pegar pela esquerda, porque a pista é a 10, né, e agora não vai ser possível executar essa chegada para a pista 28, não. Ok, afirmativo, obrigado. Então nós vamos efetuar a bomba, Azul 2713. É, e tem um outro agravante também, né? Tá chovendo, o teto tá baixo, a visibilidade também, fatores contribuintes para um problema futuro. Com certeza, muito obrigado pela informação. Azul 27113, contato radar estabelecido. A sua posição em relação à BF 60 milhas. Para sua informação, é o tráfego da Avianca Oxalé. E decolou de Salvador com destino Aracaju, está agora no nível 150, está afastado da sua aeronave 32 milhas, o senhor vai ter um ticket daqui a pouco. O Azul 2713 já voando na posição bomba. Salvador 24, tráfego posição 12 horas 27 milhas, sobre a aeronave da Azul, procedente de Aracaju, ATR, mantendo o nível 160. Informação de tráfego, câmbio. Ok, Salvador 24. Hotel Kilo, clear down to 2000, speed should be now 170 knots. Okay, thank you, 2000 feet, wait, yes, Hotel Kilo. Oscar, até o Kilo, clear the ILS Club. Clear ILS Club, report to the back, next 6258, 2 milhas para o externo, interceptou o localizador? Sim, é estabilizado. Sim, ativa a dúvida, chega o trem, torre 11895. 895, boa noite. Boa. 3152, velocidade a partir de agora 210, 210, desça para 2000 pés. 3152, reduzindo 2109, desça 2000 pés. Oceano 6224, cruzou com o tráfego informado, o senhor está agora 1612 milhas para Conde, vamos encerrar o serviço radar, chama Aracaju, 1203, Oceano 6224. 203. Sul 2703, o tráfego informado anteriormente já foi superado. Acima aqui, seu mesmo esquema. O 3152, vetoração esquerda, proa 010, alimentado pelo localizador, número 3 para a ponta. 3152, vetoração esquerda, proa 010, limitado ao localizador. Pouso autorizado, pista 10, 1970 graus, 612. Repouso, minha 10.4. 3152, direita, para 080 para o localizador, está autorizado em LS e agora em transferência. 080, autorizado em LS, escuta 3. Hotel Gulasco, Hotel Kilo on Fire, check landing gear, get back to tower, frequency 11895, vovó. Tower 118 is on our call, 95 will go to Kilo, thank you. Hello, Tower, good evening, Papatango, Oscar Hotel Kilo, Tower and Bracket. Oscar Hotel Kilo, continue approach, report runway inside. 4L2 runway inside, Oscar Hotel Kilo. Xenai 6258, Sol 17, direita no 219. 219, direita 6258, avistou com 300. 300, gente. Azul 2793, desça para 5000, com 1500. 5000, com 1500, Azul 2793. Sábio 2 interceptou o localizador? Afirmo, Sábio no localizador, está 3.2. Sim, 6 milhas para passagem sobre o marcador externo em aproximação. Reduza, cheque o trem, chame a torre, 11895. 2295, grato, bom serviço. Boa. Hotel Kilo, clear to land runway 10, runway is wet, 180 degrees, 06 knots. Runway southbound, we also clear land runway 10 at Hotel Kilo. Hotel Kilo, ground at 20, right 121 this morning. Right, I'm off 121 this morning, Hotel Kilo. Salvador, boa noite, 3152, uma milha para Sintra, estabilizado ILS X-Ray. 3152, continue a aproximação, pista 10, pista molhada, chuva leve, reporte avistando. Portalá de Santa, 3152. Avistado, pista livre autorizada por 170 graus, 07 nós. 3152, tem livre ponto, pista no zero. American 230, after drive, clear short final, line up and wait. American 230, after impact, clear short final, line up and wait, runway 10. American 230, line up and wait, runway 10. Clear, line up and wait to runway 10, American. Sr. Salvador, autoriza o azul 2703, descer para 4 mil pés. Sr. 127 no 13 está autorizado, mas caso tenha condições, está autorizado também prosseguir até 2.000 sem restrições. Confira. Ainda sem visibilidade, vai descer para 4.127 no 13. Positivo. Então está autorizado via chegada BOMF, autorizado aproximação ILS e agora em transferência de comunicação. Descendo via BOMF, aguardando ILS, azul 2793. Crossing runway 17 Oscar Hotel Kilo. American 230, airborne at 261-19.80. Went to 119.0, set. Say again, the 66 American 230. 119.80. 119.80. North American 230, passing 2.44, level 360. Alert 230 control, and radio contact, Pacific Squawk.